autorização de pouso, temos um helicóptero, um Sikorsky, na curta final, vai pousar pairado sobre a 17, não interfere no pouso, aguarde a autorização. Afirmativo, aguardando autorização, pouso 354-194. Romeu, Juliette Romeu, faça um 360 longo pela sua esquerda para evitar o pouso simultâneo com a TR da Trip. Aguarde autorização para a final da 17. Ok, 360, aguardando a autorização, Juliette Romeu. O Trip 5414, pouso autorizado na 10, vento no 60 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 10, 354-194. Informação de tráfego adicional, é um PA-38, está saindo 360 na final da 17, não interfere no pouso. Sente, livre pouso, pista 10, 354-194. O Romeu, Juliette Romeu, após o 360, autorizado a final da 17. Ok, sente. Mike Echo Delta, no solo usando 3, ao estacionar no pátio 4, frequência livre, bom dia. O Romeu, Juliette Romeu. Autorizado o pouso na 17, o vento 150 graus, com uma dúzia de nós. Romeu, Juliette Romeu. Ok, tchau, graças. No solo, usando 4, chame o solo 1219. 219, obrigado, bom serviço. Comente. 414, entrou na Eco, bom dia. Bom dia, 3514, táxi livre Alfa e Kilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 04. Alfa, Kilo, pátio 3, 04, obrigado, bom dia. No B0050, chegada Mari, Benfica. Juliette Romeu, Juliette Romeu. No solo Alzano 7 está autorizado. Backtrack, táxi para o Fast 4. Então, bom dia. Pode prosseguir a descida, 4207. Pois mil, ajuste 1017, está livre ali, César, 4207, reporte estabilizado. Turno 260, está presente com o ETAP. Externo para evitar formação em Duna ou 4207? O senhor está com formação em Duna? Firma. Duas do 4207, então vou na pro 140. Está mantendo 140. visual já interceptando 4207. Perfeito, completa final e Juliet por 18895. 18895. Oi, Salvador, 4207 da Azul, 7 milhas. Salvador Azul 4207. Azul 4207, avistado o tráfego, o ajuste 10 no 7, tem o pouso autorizado. Não no 0, vento é 140 graus, 099. Pouso Azul 4207. Rodeando, Ouro 307, Calação Juliette, portão 06. Autorização São Paulo, transcópio. Com 260 da Sevilla para 2000 pés, São Justo na 097, Telegra LS, reporta estabilizado. Via para 2000, com São Paulo nível 360 está autorizado, via UPZULU 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após UPZULU 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5462, controle 120 decimal 8. Apresentamos no São Paulo, região 360. O Falco Anigou, UPZULU 10, Bridge, UPZULU 16, Bravo Hotel Zulu, pode sair direto Trive, da Coronel 10, saída da El, Leda, pode ler da Boa Bridge, Transponder. 5462, controle 120, decimal 80, por 397. Correto, portão 6, chame pronto, puxa back, vão 397. Deixa lá. Solo 26, libera a direita, 129 o solo. Libera a direita, chama solo 209, eu tô com 207. Salve Salvador, bom dia, do 4207, que você vai participar. Dia do 4207, táxi via Alfa, após Juliette, portão 01. Livre táxi via Alfa, Juliette, portão 01, do 4207. 498, contato com Juliette. Passa 190, para 150, para o estado. 93198, identifica a chegada Mário, desce até o 50. Corre, 118.95, bom pouso. 245, bom 260. 12, bom dia, bom 260. Bom 260, bom dia, reporte contra embaixo travado, ajustando 017. Caramba, tá checado, 260. Já avistado o tráfego, pouso autorizado na 1-0, vento 120 graus, 1-0-9, voo no 260. Nível 250, Berice 8, Corago, Maceió, Decolo 90, esquerda, Pouca, Aracaju, 5466, 208. Subida? Pouca, Aracaju. Correto, chamando 40, portão 02, chame pronto, pushback. 02, chama lá. Corago, Ramal 23, no 4, para pushback, acionamento. 34. Chame o Paulo 219. 219, obrigado. Paulo, buenas, oh, bom, boa tarde, bom dia. Oh, 260 aí, pronto. 260, bom dia, táxi via Alfa, foi Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, valeu. Direita Índia Alfa, ponto espera 2185, altímetro 107, bom voo, bom dia, Gonal 3. Então, 3198, desce via para 2010, ajuste no 097, está livre LS, reporta estabilizado. Via para 2010, autorizado de LS, para 3198. Autorizado a decolagem da 10 vento, no passo 0 graus, 89. 3, decolado 4-1, chame o controle 120, décima 8. 208, 93.